4107, boa, prossiga na chegada Mari, terça para os 3 mil pés, o altímetro no 014. Afirmativo, livre para a gente fazer o estudo. Usador X-Ray, gol no 868. 868, completa o ILS X-Ray, chamando torre 1 no 8, decimal 6. 86, gol no 868. Para o táxi, segundo 134, com 93 da porta, entra na Salvador, tem 2 horas e 20. 34, livre táxi, em frente, pátio, India Alfa, ponto de espera, 1895, 1014, boa viagem. 18, não, confirma aí, 1895 ou 1866? 1895. 1895. 34, correção é 1865, por gentileza, 1865. 1866, bom trabalho. Igualmente. O 1170 desça para 2000 pés, está autorizado ali a SEXOI, reporte localizador, o altímetro 1014. Seguinte, só retificando, autorizado ali a SEWISC descendo para 2000, gol 1170, comunicatório. Afirmativo, afirmativo, corrigindo na produção do 366, descendo para 2500 pés, é o estudo de procedimento, e ali a SEWISC autorizado, reporte localizador. Confere 2500, informaremos, gol 1170. Salvador, boa noite, na 3600, transfere, passando 170 para 150 com informação uniforme. 3600, boa noite, a sua identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro 1014. Chegada Mari, descendo para 4000, distância 1014, na 3600. Utilizando no LS e o WISC gol 1170. Gente, 1170 completa aí, LS WISC, chamada torre 1 no 8, desse momento. 86, obrigado. Bom, Salvador, boa noite, gol 268. Boa noite, 868, táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 8000. Tony, boa noite, gol 1-1-3-4-0. Decolou, fez gol. Gol 1-1-3-4, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 3706 da Fuca. 3-7-0, Fuca, 1-1-3-4. O 4107 prossiga para 2000 pés, está autorizado, ele é X-Ray, reporte localizou. 2000 autorizado X-Ray, O 9810, chama agora o centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 125, 1, confirma a alternada. 128, decimal 8. Ok, Recife, 125, 1, alterna 1288, muito obrigado, bom fim de semana. Ué. Está livre da emissão de TAP, então 3600. Afirmativo, prosseguindo para 3000 pés, 1-0 no 4 altímetro, então 3600. Prosseguindo para 3000 livre da emissão de TAP, então 3600. Salvador, o gol no 7-0. No 7-0, 7-0, táxi via Alfa, reporte Ancha Juliette. Alfa, Ancha Juliette, voo número 7-0. Vou no 34, prossiga. Você vai coordenar com o Sampro de Aracaju? Ok, solicite agora mesmo em 12685, alternando 34, decimal 5, ou 1134. 2685, 345, vá. Localizador azul 4107. 4107, completo ILS X-Way, chamando torre 18, decimal 6. 18, obrigado. Ingresso Juliette, portão 3. 03, obrigado. Descida até 2000, tá 3600. Afirmativo, ILS X-Ray autorizado, 2000 pés, aposta no lock, 3600. Afirmativo, descendo para 2000, autorizado ILS X-Ray, botará no lock, atualizado, tá 3600. estabilizado no localizador, 3600. 3600 completo, ILS X-Ray, chamando Torre, 18, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 4107, Patrono 07, táxi via Alfa Juliette para o pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 098, acena a identificação, desce via para 2000 pés, ajuste no 04, chegada a Mari. Via para 2000 pés na Mari, no 04, no 098. Boa noite, 3600, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3600. Salvador, Oxalá 62, 12, 65, 150, informação 24. Oxalá 62, 12, boa noite, aciona a identificação, desce via para 3 mil pés, ajuste no 04, chega da Mari. Chega da Mari, via 3 mil pés, 114, Oxalá 62, 12. Próxima a Juliette, são 3600. 3600, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, por portão 4, 3600. Azul 6908, aciona a identificação, desce via para 4 mil pés, chegada Mari, ajuste 10 no 4. 10 no 4, via 6908, 4 mil. Afirmo. Motor de Salvador, Oxalá 6258, central uniforme. Oxalá 6258, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. 050 na Mari, 6258. Redução 2309. 2309, 2309. 6258, reduza 2309. 2306258. Estabilizado nacional, gol 1098. 1098, torre 1286. 1286, boa noite. Oceano 6212, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS para reportar o Oceano 6212. É 6258, redução 2009. 2009, azul 6908, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, azul 6908. Confirmando 1014, ajuste para o 6212? Afirmativo. Grato. É 908, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, chama estabilizado, é 908. Oceano 6258, desce até 3.000 pés, ajuste 10 no 4 e reduz até 1809. Boa noite, 6812. 2112. 6212, completa final com a torre, 1186, com pouso. 1186, Oceano 62. Ronda 2, obrigado, boa noite. Alô, Gol 9-1-0-1-2-3-0 na sua escuta, boa noite. Táxi via Alfa e Poxa Antes da Juliette. Alfa Antes da Juliette, 1-0-9-8. Chané 6258, desce para 2000 pés, está autorizado IRS, reporte estabilizado. Segue tráfego 6200 milhas na sua frente. Autorizado, 6908, estabilizou? Está me ligando agora, Azul, 908. Chama a torre, 1-8-6. 3-8-6, Azul, 908, boa noite. Chané 6258, reduz para aproximação. Estabilizado, 6258. 6258, chama a torre, 1-8-6, bom ponto. 6258, boa. Boa noite, solo de Salvador, Oxané 6212, livrou na sua escuta. Salvador, Oceano 6212, livrou na sua escuta. Gol no 098 antes da Juliette. Salvador, gol no 098. 98, táxi via Alfa, reposte antes da Juliette. Natal, antes da Juliette, no 098. Boa noite, solo de Salvador, Oceané 6212, livrou na sua escuta. No 098, mantém a posição antes da Juliette. Gente. 6212, táxi via Alfa, reposte antes da Juliette. Aí, reportar antes da Juliette, Oceané 6212. Mais 30 segundos, 8 Salvador, boa noite, Azul 6908, ligou. 6908, táxi via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Azul 6908. Salvador Aracaju 230, Golf 677, decola pista 90, esquerda para o Caracaju 1208, 5047, 1868. Ingresso Juliette, portão 2. Portão 2, 098. 1868, está correto, portão 1 no chama pronto. Caralho. Poxa, né? 6212, segue o gol, portão. Posição 2 do pátio 3. Ingresso Juliette para o pátio 3. Juliette, pátio 3, qual a posição, senhor? Posição 2. Gente, posição 2, Oxa, né? 62. Juliette Azul 6908. 6908, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 04. Pátio 3, posição 4, Azul 6908, obrigado, boa noite. Fala, Oceano 6258, 6258, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6258. Fala Gol 1970, para sentir onde eles podem, quando possível, Campina Grande. No 1970, Campina Grande, aguarda a cópia, 1014, prepare a PUCA. 1014, 70. Alvador last night and ground 024. About 330 with information, uniform. We are ready. Copy clearance, police 4, flight level 37, position 11. Stand by to copy Air Portugal 024, QNH 1014. Stand by to copy and QNH 1014, Portugal 024, sorry. Meia 258, Juliette, portão 5. Portão 5, né? Na escuta do 6212. Vou no 170, ponto para cópia. Foram. Salvador, Campina Grande, 370, Pêsulo 10. Decola, pista no zero, curva à esquerda, Pucas e Pá. Controle 1208, transponda 5052. Vou no 170. Conforme 370, Pêsulo 10, até Campina Grande. Pucas e Pá, 208, controle. E 5052, acorde transponda, gol. O nono está aqui. Correto, portão 3 de clube. Paramos. autorizado, chame táxi. Portugal 024, right to cut. Right to copy, Portugal, right to phone. Clear to Lisboa, flight level 370, right upper Zulu 10. Runway 10, turn left, Puka, departure, deep path transition, Salvador 120, decimal weight, and scroll code 5051, Air Portugal 024. Air Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via uniform Zulu 10. Runway 10, left turn, Puka, departure, deep path transition, departure frequency 128, decimal 8, and clock 5051, the Salvador Control 1208, 120 decimal 8, airport call 024, report 22, start up engine, we'll stand 1 month. Okay, press frequency 120 decimal 8, and we call it for pushing time. Azul 4062, acionando a identificação, desce para 2.000 pés, via chegada Mari, ajuste 1014. 2014, Mari, o 62. À direita, ponte de espera 1862, eu ajuste 1014, o gol no 868. Taxi 43, ponte de espera 1860, ajustado 1014 no 868, obrigado, boa noite. Chibeca, acionamento 03, gol 1170. 170, portão 3, de acordo com a equipe de solo, eu tenho um gol saindo agora do pátio principal, está autorizado, chama o pátio. Já coordenado, após ver, está autorizado, você tem. Muito boa noite, 3152, 5 da Unifor. 3152, acionando a identificação, desce para 3 mil pés, via chegada a mar e ajuste no 0 no 4. 3000, via mar no 0 no 4, 3152. Então 3891, adiciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, 3891.